equipamento terá que regressar para a base de manutenção. É, após essa manutenção será em remarcha, cara. Eu vou só fazer um toque para desembarcar o passageiro, depois você vai conseguir ir para a base e avisar a base. Seguinte, chame a torre 1895. 1895, graças. Chanel 6213 retornando a rota na proa de Sagda. É o Papa Romeu, já de Alfa Fox. Oi, Alfa Fox, tempo, escuta o final no 7. A intenção já é parte 3, cara. Entendi, reposta a vez norte da torre. Norte da torre, reposta na Sagda Alfa Fox. Entendi, Juliette, a Lima tem cabeceira no 7. Cabeceira no 7. O Chanel 6213, Solas 26, libera a esquerda, chama o Salvador 1219. 1219, o 6356 informa que usou com 6 nós de componente de cauda. Obrigado pela informação. Oi, o Charlie Alfa Fox, o Charlie está recebendo o Alfa e o Charlie? Sim, Charlie Alfa Fox. Você está recebendo o protocolo do Charlie Alfa Fox? Afirmo. Autorizada a voar da Gelda presente. Juliette, autorizando a decolagem, pista no 7, o vento. No meio 0 grau, 09 nós. Decolagem autorizada com 7, Juliette. Autorizado até o Pass 3, evite sobrevoo das aeronaves no mesmo, vento no meio 0 grau, 09 nós, depósito solo controlado. Solo controlado do 3, o Charlie Alfa Fox. Juliette, decolada 28, chama controle 1208. 1208, puxa de Juliette. Colou, dá-lhe a Alfa Fox. Sim, considero o Salas 29. Poderia confirmar isso mais no pátio? Já vou, só vou desembarcar o passageiro, se a senhora me autorizar, decora em seguida. Gente, aguardando, reporte pronto para a cópia. Estação para o procedimento ILS Zulu da pista 28, curva à direita, proa 185. Seu limite a radial 080 Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, está autorizado a reassumir navegação na proa de Uzan e completar o procedimento. Policy, direito então 185, limite a radial 0800. Caso de falhas, proa de Uzan e completar o procedimento, Golf e Serra. E o controle no 208. O 208 é o controle. Qual o transponder está? Qual é esse transponder local? 0124. 2835, princípio para 251, na Xenema 203. Polícia Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette, recolou na sua escuta. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, contato radar, mantém a cobertura Xenco em regra de voo visual, 1 no mil pés, reporte para o da barra. Xenema, reporte para o Vitor Índia Juliette. Aí, Alfa Fox autorizado, comprou o norte, o vento, no meio 0 grau, 08 nós. Aí, Tia, Fox. 85 de proa, Lúcia. 20. Pequeno, realmente, pequeno desvio que você doia. segundo atrás aqui? Sim, já chegou o Sierra, mantenha para 185. Positivo, mantenha. Fala, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, autorizado em rimar, não é tráfego informar, repassado para o outro lado. Ponto para o lado, rimar, repassará, Fox. Mike Romeo, prossiga. Time radiado de Santa de Salvador, Mike Romeo Alfa. Gente, evitando a área proibida de Camaçari, confirme minha altitude que mantém. Gente, após levar a área de Camaçari, está autorizado reaproar a Ceasa. Reporte 1 ou 5 milhas de Salvador. Reporte ao controle quando livrar a área de dias dados para retorno de Salvador a Salvador. Acho que a Golf Serra desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 2016, vai descer para 3 mil Golf Serra. Controlou em imagem, sai visual com mais de Vitor Alfa nas suas costas. Deixa eu dar o meu rosto. Mike Vitor Alfa visual e com as assistas no corredor, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Oscar Golf Sierra desça para 2 mil pés, ajuste permanece no 0 no meio, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. Positivo, vai descer para 2016 na sua escuta, Golf Sierra. Vitorinho da Juliette, tem frequência livre para autocoordenação. Papatango, Oscar Golf Sierra, para interceptar o curso localizador, curva à direita, proa 230. Autorizado LS, e pode estabilizar. Positivo, direita 230, é para trás estável, Golf Sierra. Mike Romeo, prossiga. Abandona agora a gestão para comprar o já liberando a área para a gente. Tente, Michael, meu alfa. O alfa, confirme a radial de distância de Salvador agora. Tente, reporte iniciando sobrevoo em Candeias. Papatango Oscar Golf Sierra, está autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. É, a ciência pode estar estável. Salvador, boa tarde. Dan 3804, passando 290 para o 150 com a informação Oscar. Dan 3804, aciona identificação desta via TPIP 1 para o nível 120. TPIP 1 para o 120, seja Dan 3804. Pode apurar TPIP ou PRIM? Dan 3804, somente mantém a via TPIP 1. Mantém via, seja 3804. Dan 3804 está autorizado a manter a presente velocidade, informe quando necessário a redução. Vai manter a velocidade, Dan 3804, sim. No localizador, Golf Sierra. Papatango, Oscar, Golf Sierra, complete a final e chame torre 118.95. 1895 vai chamar Golf Sierra. Torre, boa tarde, Oscar Golf Sierra, localizador e campo à vista. Oscar Golf Sierra, voz de 1096, autorizado pouso, pista 28, vento 90 graus, 079. Tive pouso, pista 28, Golf Sierra. Então, acho que a Golf Kilo informa a velocidade indicada. Está em 4. Tem condições de incrementar a velocidade ou essa é a sua velocidade máxima? Essa é a máxima. Tem. Boa tarde, Gol 9128, ponto de espera da pista no zero, pronto, perdão, 28. Gente, 9128, mantém ponto de espera 28. Vai manter. Oscar Golf. Oscar Golf, quilo desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil. Lima 28, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 9128. Golf Kilo, Salas 42, libera a esquerda, chama solo 121, decimal 9. Poderia confirmar o pai de querer prosseguir? Prosseguirão para o Sierra, inicialmente bate o 3, ok? Inicialmente bate o 3, eu acho que é o Sierra. Firme. Chamar a solo agora, inclusive, o 9 ativo, o Sierra? Firme. Esquerda para 075, limite é 1700R, caso de falha completa para o adjuvante, o 3804. E o 3804 pode prosseguir na descida? Então 3804 inicialmente desça para o nível de voo 080. 080, 3804 pode fazer o LS Express e seus volumes. LS, autorizado e LS X-Ray, aguarde para voo ao Serra Vitor 363. Nossa, escuta, aguardando. 3804, graças. A 3804, curva esquerda para o 070. Esquerda 070 para o 3804. Espera da 28. 067, ali mantém cabeceira 28. Mantém. Para alinhar e manter o 2067? Sim, 2067. Afirmativo, alinhar e manter. Oscar Golf Kilo, vetor para sequenciamento, curva direita, pro 070, seu limite é radial 100 de Salvador. Direita 070, limite é radial 100 de Salvador, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado a reassumir navegação na Produza. Descer para 2000 e interceptar o final do procedimento em LS Zulu. Em caso de falha de comunicação, ele entra 2000 na prova de usar e autorizado interceptar o procedimento em LS Zulu, pista 28, não pegou o quilo. 3804, desce para o nível 070. 070, 3804. Estou em Salvador, é o gol 9128, passando 2500 na Aron. Gol 9128, contato radar na decolagem. Está presente, está autorizado curvar direito à proa de Aron e suba para o nível 350. Ok, subindo então, confirma o nível? 350. 350, vai ficar um pouquinho à esquerda de Aron para evitar formações, ok? Sim, reporte apenas a proa de quantas milhas vai ser o desvio 9128. A proa 330 aproximadamente, 340. Sim, quantas milhas? Adventou para o Oscar Golf Kilo 070 ou 050? Zona de 10 milhas. Sim. Quanto controle, o hotel Romeu Golfo livrando o elevador Lacerda, retorna de Sumar pelo setor norte, interferência igual 1-0. Hotel Romeu Golfo, autorizado cruzamento entre Duna e Simbra para o setor norte, que afastado 5 milhas do eixo da final da 1-0, reporte visual com RMA. Passar 5 milhas do eixo da 1-0, reportará visual com RMA até Romeu Golfo. O Mike Vitoral abandonou o Rio Vermelho, vai cruzar a Baía de Todos os Santos para sobrevoar na ilha de Taparica. Mike Vitoral, suficiente, está presente, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais, reporte ao regresso para Salvador. Reportará no regresso, Mike Vitoral. Capitão Rocha, Golf Kilo. Escuta, Golf Kilo. Foi orientado com a direita e cotejado pelo piloto, operação direita 070. Ah, direita 070. Desculpa, eu entendi 050. Gente, agora direita, complete direita 080. Limite radial 100 de Salvador. Direita 080, obrigado. O Fórmula número 2 na aproximação vai seguir tráfego do Airbus 320. A sua retaguarda, tráfego de maior performance. Tá, vim aqui. Até 3804, desça para o nível 060. 060, até 3804. Até 3804, informa o tráfego, posição 1 hora, 19 milhas, mesmo rumo, um Charlie 208, cruzando 050 em descida. Sente o tráfego de novo, visto, até 3804. Controle, informação, Vitor, Kilo Delta. Patango, Vitor, Kilo Delta, aciona a identificação. Voe na Prodianto, para interceptar a chegada de pit, informe nível de descida. Confirme, senhora, pois tem contato na Prodianto, por Vitor Kilo Delta? Afirmo, Prodianto, para interceptar a chegada de pit, reporte no nível de descida. Quem se aponta lá, Vitor Kilo Delta. Voo 2067, contato com a dada decolagem. Mantenha pro até 2500 pés, após curva à esquerda no perfil da São Bruno, mantendo a restrição de uma centena inicialmente. Esquerda, perfil da São Bruno, restrito uma centena. Voo 2067, vai passando 500 por 8 salvos. Gente. Voo 9128, já na proa de Arão. Gente, voo 9128. Platão Gótica Golf Kilo, desça e mantenha 3 mil pés. Ajuste no 016. 3 mil, Golf Kilo. 3804, desça para o nível 050. 050, tá 3804. Tá 3804, curve à esquerda, proa 060, limite permanente. 060, permanece limite, tá 3804. O voo 2067 vai realizar a direita da rota, vai manter a proa 70. O 2067, informa o tráfego. Tem condições de voltar a curva pela direita, proa 200? Direita 200, melhor ainda. Informa o tráfego, posição 2 horas, 1, 3 milhas, como Nordeste, 1, 2, 3, 2, 0, cruzando 055 em descida. Tem o mesmo que você quer, o voo 2067. O meu Golf já está visual com a RMAG. Então, o meu Golf chama Torre 1 no 895. Vou chamar a Torre. Torre, Papai Romeu, está no meu Golf. Então, o meu Golf é uma tração informada, pode falar com o controlado da RMAG. Vento no aeródromo 210 graus 08 noite. Reportará sol da RMAG até o meu Golf. Para a descida, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, desça para o nível 050. 050, Kilo Delta. Voo 2067, suba sem restrição para o nível 360. Restrição Terminal 360, autoriza a aproximativa? Voo 2067 inicialmente mantém a proa do desvio, agora de coordenação para voo amótiva. A sua escuta. Marco-Melf, precisa? Gente, Marco-Melf, reporte a terra sobre voo. Lógica Golf Kilo, curve à esquerda, proa 015. Esquerda 015, ok. Proa 3804, desça para 2500, pega, ajuste no 016. 2500 no 016, tá 3804. Controle, bom dia, passaria do 2230, transfere, teria possibilidade de proa de Jofim? Passaria 2230, acione identificação, mantenha a proa de salvo para a chegada do TIP 1, aguarde, repórter unidade descida, negativo 3. Ciente, confirme a proa, é salvo ou Momba? Autorizado Momba. Proa de Momba, o 2230. Proa 3804, 10 milhas, sudeste de Salvador, próxima navegação na proa Serra Vito 363, autorizado ILS X-Ray, repórter estabilizado. Voando 363, autorizado ILS X-Ray, 228, 3804, sim. Salvador, o azul 2771. Azul 2771, acione identificação. O Gol 2067 aguardando o Pro de Batman. Gol 2067 submantém restrito nível 170. 170. Gol 2067 informa o tráfego, posição 1h33 milhas, no Nordeste, o ATR72 mantendo 190. A escuta aguardando a Pro de Batman, mantendo ainda a Proa 200. Gente. Azul 2771, contato com a 10 estabelecido, 55 milhas, sudeste de Salvador, vou na proa de Momba para interceptar a chegada do TIP 1, mantendo o nível 190. Momba, TIP 1, mantendo 190, 2771. Gol 2067, vou em Mótiva. Vou no Mátiva, Gol 2067. Capitão Lógica, Gol Esquilo, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda, proa 305. Esquerda 305, Esquilo. Voo 9128, Recife, frequência 125, decimal 45, antena 126, decimal 85. Recife 45, 2025, 9128. Cabo Filo, desça para 2000 pés, ajuste no 015, está autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000, está estabilizado. Dado ILS X-Ray, 2838, 3804, estou indo no 895. 1895, 3804. Azul 2771, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste. Um Boeing 738, subindo restrito ao nível 170. Controle, passaria 2230 para descida. Passaria 2230, desça e mantém nível de voo 130, com velocidade máxima de 230 nós. Descendo para 130, máxima de 230, o 2230. Capitão Vitor, Kilo Delta, desce, mantenha 4 mil pés, informe velocidade indicada. 4.200 nós, senhora. Gente. Com 3804? 2771, aguarde superar o tráfego informado para prosseguir na descida. Tráfego agora, posição 10 horas, 4 milhas, rumo ao posto. Aguarde superar o tráfego para poder prosseguir na descida. Siga. Última Romeu Alfa, reporte iniciando sobrevoo em Camaçari. Azul 2771, tráfego esperado desse para o nível 060. 060, Gol 2067, suba sem restrição para o nível 360, chame Recife, frequência 128, decimal 35. Alterna 125, decimal 19. Marcha 3, 2, 3, 6, 0, 1, 2, 0, 6, 7, obrigada. Azul 2771, está autorizado a manter velocidade de 2409 na descida. 2402771, autorizo a direto Recife. Mantenha o PRO de Momba inicialmente, Azul 2771, é o número 3 na aproximação. 240 de Speed Momba 2771. Formatando Oscar Golf Kilo, reporte estabilizado. Estabilizado agora. Oscar Golf Kilo, completa sinal e chame torre 118 decimal 95. Oscar Golf Kilo. Passando Oscar Golf Kilo. É a torre. Última aproximação, aguardando a pista livre, passando o Oscar Golf Kilo, o ajuste altímetro no 015. Então, 3804, sala 58, libera a esquerda, chama o Paulo Salvador 121, décimo 9. Gente, libera a esquerda, sala 121, décimo 9, tá? 3804. Quilo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste ao 015, reduz a velocidade para 1.80 nós, está autorizado a LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Sente para 2.000, reduzindo para 1.80 nós, reportado estabilizado, o Vitor, Quilo Delta. Zulu 2771, desça para 4.000 pés, ajuste ao 016. 4.016, 2771. Área 2230, informa o tráfego, posição 1 hora 27 milhas, rumo nordeste, 1TR72, cruzando 160 em descida, informa que vai seguir o tráfego na aproximação. Sente, passaria 2230. Gol Kilo, torre 118, decimal 95. É lógico, Gol Kilo. Passaredo 2230, desça e mantém nível de voo 120. Descendo para 120, 2230. Papapá Mike Romeu Alfa, controle. Está em posição? Gente, confirma, mantém 500 pés? Está mantendo 700. Gente. Mark Romeo Alfa, mantendo 700 pés, fique atento à área proibida de Camaçari. Evite a área. Vamos fazer um ótimo Golfo Serra, próxima Quebec para cruzamento. Autorizado cruzamento, a estação é frequência livre. Azul 4463 ali, mantém cabeceira 28. Aliás, mantém azul 4463 a 28. Quero ver seu par de sequenciamento, curva à esquerda, proa 095, seu limite a radial 120 de Salvador. Proa 095, limite a 120 de Salvador, 2230. Passarei 2230, em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Tepip, interceptar a chegada e completar a final do procedimento ILS Zulu. Caso de falha de comunicação, Tepip e ILS Zulu da 2230. O 230 desça para uma centena. Descendo uma centena, 2230. Estabilizou, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, complete a final e chame torre 118 decimal 95. 1895, Delta. Olá, Vitor 28, vento 90 graus, 089, informe que ele manter. Proa, até 2500 pés depois da decolagem. Sim, após a decolagem 2500, autorizado a decolagem azul 4460. Torre Salvador, Papatango Vitor Kilo Delta, estabilizado ILS. Papatango Vitor Kilo Delta, dízima 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, aguardando pista livre, o Vitor Kilo Delta. Direcionado a Santo Antártico, seu Oscar Golfo Uniforme. 2230, desça para o nível 050. Descendo para 050, passarei do 2230. Passarei o 2230, curva à esquerda, proa 075. Curvando à esquerda, 075, 2230. Limite permanece, passaria 2230. Ciente do limite 2230. Controle de Salvador, bom dia, azul 4463, decolou, sua escuta. Azul 4463, contato radar na decolagem, mantenha o eixo até 2500 pés, após curva à esquerda, direto coral, mantendo restrição de uma centena. Ciente. Mantenha o eixo até 2500, após esquerda coral, mantendo a restrição de uma centena, azul 4463. Ajuste no 0 no 5, está autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Guia, reportarei estabilizado, 2771. Rotas de Salvador, Oxané 6320, informação papá. Xané 6320, acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível 120. Descendo via para o nível 120, TPIP 1, Xané 6320. Passarei do 2230, agora 17 milhas. Sul de Salvador, retoma a navegação a pro de TPIP. Pro de TPIP, o 2230. Passaria 2230, mantém a velocidade ou pode incrementar? Mantenha 2209, é o número 3, é o número 3 na aproximação, passaria 2230, traga o precedente vai iniciar a redução. Ciente, mantendo 2209 ou 2230. Azul 2771, devido a prazo menor, transforme-se a aproximação para a final da 28, retorna a velocidade para 1809, reporte estabilizado. Vai tentar reduzir para o 1802771. Abandonando o Camargo, comprou a Yaratu agora. Tente, o Michael Belafa, reporte iniciando sua vergonha, Yaratu. Poxa. Com informação, Quebec. Azul 9303, acione identificação. Vou ir para a bordo para interceptar a chegada TPP 1, reporte no ideal assistido. Mando para a bordo, reportará no ideal, 9303. Vocês já notaram que você tem intercessão, reporte para ingresso. Estão no site Oscar Golf Uniforme. Vitor Kilo Delta, sala 07, Libéria à esquerda. Poderia confirmar inicialmente parte 3? Afirmativo. Solo 121, decimal 9, antes do taxi Alpha. Alpha 219, Vitor Kilo Delta. São 3, quase 37, informo que após decolagem tem brota 2500 pés. Autorizado decolagem, pista 28, vento 180 graus 079. Iniciando decolagem da 28, ciente, vai manter a proa por até 2500 pés do Santo 3437. Espírito 120, em aproximação para Salvador. Ok. Quase 4-3. Achou 10 horas, 36 milhas. Rumo sudoeste, um eco 190 restrito a uma centena. Meteor. Informado tráfego, posição 10 horas, 33 milhas agora, rumo sudoeste, um Embraer 190 mantendo uma centena. Área 2230, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, ao interceptar TPIP, desce via TPIP 1 para 2 mil pés, ajuste permanece no 0 no 5. Tente no 0 no 5, descendo para 4 mil, TPIP 1, 2230. Azul 2771, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 2771, azul. Passaria a interceptar TPIP, desce via para 2 mil pés, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Passando TPIP, desce para 2 mil, reportará estabilizado, 2230. Passaria 2230, inicie redução para 1809. Reduzindo para 1809, 2230. 28, vento, 200 graus, 099. 2771. Dia 3437, contato radar da decolagem, da presente está autorizado voar direto Elefa em ascensão para o 360. Gente, ascensão 360, Elefa não vai ser possível da presente, solicita manter a proa 260 para evitar a formação. Gente, proa 260 tem condições de informar por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas após o Elefa, da 3437. Gente, autorizado desvio, reporte reassumindo navegação na proa de Elefa. Reporta Elefa, da 3437. O vento, Felipe? 200 graus, 09 nós. Contra Salvador, Goro 255, passando 2400, 160, passando. Plano 255, acione identificação dessa via, chegada e pitch para o nível 050. Acione identificação, desce até o TAN 3437 voando pro direto. Sim, TAN 3437. Controle Salvador, o azul 9303, voo ideal descer. Azul 9303, desça e mantenha nível de voo 140. Vai descer e manter 140, azul 9303. Fechando a linha 320, tráfego esperado, desça via TPP1 para o nível de voo 060. Descendo via TPP1 para o 060, chanelinha 320. Passarelo 2230, complete a final e chame torre 118.95. Torre 1895, bom dia 2230. Azul 4463, sub e mantém nível de voo 120. Sobe 180, azul 4463. 120-4463. 120, azul 4463. Azul 4463, informa o tráfego, posição 2 para 3 horas, 20 milhas, como oeste, uma TR-72, descendo do nível, cruzando 170 em descida para 140. Sim, 4463. Azul 9303, informa o tráfego, 12 horas, 19 milhas, como sudoeste, um eco 190, subindo restrito 120. Seixa o tráfego, azul 9303. Controle o 4463, informa que o 120 será o final, então. Seixa 4463, sube e mantenha como final nível 120. 120. Alfa 219, boa. Oi, boa tarde, no 867, quanto espera da 28? Bom, no 867, mantém quanto espera a pista 28. Sendo 817. No 255, reduz a velocidade para 2309. 2309, já tem 25. Puxa a 320, informe indicada. Descendo agora para 2509. Gente, tem condições de manter 2509 até próximo TPIP? Temo. Cliente, mantenha 2509 para o sequenciamento. Mantendo 2509, puxa na 6320. Puxa na 6320, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, puxa na 6320. Controle Salvador, para matar agora, acho que a Golf Uniforme. Acho que a Golf Uniforme, contato com a Dana, decolagem, suba via por 1 para uma sem cena. Inicialmente... autorizado direto a uma centena sem restrição. Arborona, uma centena sem restrição, ótica Golf Uniforme. Azul 4463, está presente voo IUNEP. Direto IUNEP, 4463. Azul 9303, desça via TPP1 para o nível 060. Via TPP1 para o 060, vai livrar agora o 1170, azul 9303. TAN 3437, chame Recife, frequência 126, decimal 0, antena 128, 135, decimal 3. Ciente, TAN 3437, um excelente trabalho. TAN 3437. Prossiga, Michael Neu Alfa. Finalizando sobre voo, agora a intenção é prosseguir para animar. Gente, o Mike Romeo Alfa mantém 500 pés, o ajuste no 015, condições visuais, reporte visual com campo. Plano 255 a número 2 na aproximação, com pré-redução de velocidade para 2109. 2109, 1255 tem condições de reduzir para 210? Até 200. Gente, com pré-redução para 200. 209, reduzindo 255. Azul 9303, reduza para 2309. 2309, Azul 9303. Azul 4463. 4 milhas para o limite do terminal, seu risco está encerrado. Chame o controle de leste, frequentando 20.1. Plataforma lógica Golf, uniforme sub, mantenha 3 mil pés restrito devido à decolagem da pista 28. Lógica Golf, uniforme. Sente 3 mil, Tereza, lógica Golf, uniforme. Controle, o Romeu, ouça a visão da EMA. Romeu, mantém o setor, aguarde como transferência de comunicação. Puxa. Colagem a manter proa até 4.000, após voa direto, eleva, conforme solicitação do controle de Salvador. Informo, Caramba, 2.500 pés na linha do litoral, não interfere com a decolagem. O vento, 190 graus, 089. Teve decolagem a 2.8, mantendo a proa até 4.000, após eleva, 1.867. Só restrito a 3.0 milhas, após autorizada a sinal 900, ótica, Golfo de Informa. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6226, informação Quebec. Xané 6226, puxando identificação dessa via, TPIP 1 para o nível 120. TPIP 1 nível 120, Xané 6226. 1255, vetor para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 180. Seu limite é radial 110 de Salvador, informe que irá ultrapassar o curso do localizador. Curva à esquerda, proa 180. Implementado pela 110 de Salvador, 125. Controle, tem previsão para o Romeu Alfa abordar o nosso setor e prosseguir direto em março? Michael, Romeu Alfa está presente, chame o torre no 1895. Obrigado. Xané 6320, autorizado o procedimento? O Xané 6320, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado em ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Sente, desça para 2.000 pés, estado no 015, ILS Zulu, 28, reporte estabilizado, Xané 6320. Lono 255, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, 095, Lono 255. Oi, Salvador, boa tarde, está 3378, pronto, pode esperar 228. Lono 1.000 pés, voe elefa e suba para o nível 360. Elefa, 255, curve à direita, proa 215. Direita 2, proa 215. O meu alfa na curtíssima, né, Renan? Proa 245. Você pode estabilizar. Direita 245, vai passar estabilizado. Bom, 2. Controle, boa tarde, Xané 6305. Xané 6305, aciona identificação. Siga. Mas eu vou estacionando aqui no parque do Rio do comandante Rogério Aragão. Eu estou levando para o sul para um assunto de resgate próximo ao Capitão. Fazer um check rádio inexensível, a comunicação. A linha de pronto está 3678. Sente, mantém a posição. Controlou, né, irmão, o Romeu Alfa. Sim, Romeu Alfa, você está feliz. Obrigado. Azul 9903, desce para o nível 050. 1.500 pés. Está iniciando, mantém a proa até 2.500, tá? 3378. Como 255, o antecedente está autorizado a descer via glide para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. Autorizado, alerta, 3.28, estamos no 255, contato estabilizado. Xalene 320, desça para 2000, reporte estabilizado. Sente estabilizado, Xalene 320. Próximo da... do Pantana, está com uma situação de fundamento. Boa tarde. Sente, comandante. Por gentileza? Rogério Aragão. Tempo de voo? 6320, complete a final e chame Torre 118.95. Torre 118.95, chame 3G0. Azul 9303, reduza para 2109. 2109303. Chame 6226, reduza para 2309. Número 4 na aproximação. 2309, 6226. Vento 90 grau 099, já perto para o sol. Salvador, Oxenê, 6320. Então, 3378, decolado 22, chama controle Salvador, no 20.8. 1208, é baixo. 6320, continua a aproximação com a autorização de pouso. O ajuste no 095. Guardando no 095, Oxenê, 6320. Salvador, 5002. Para o nível 370. Fecha até 2.500, vai manter a proa após voar 1, mudar 3.333. Fecha 8. Resiga 02. Direita, proa 050. Seu limite é a radial 1.00 de Salvador. Proa 050, direita, limitado pela 1.00 de Salvador, azul 9303. Azul 9303, em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Usan e completar o ILS Zulu, descendo para 2.000 pés e reduzindo 1.809. Caso de falha, vai para o Usan para completar o Zulu da 28, reduzindo para 1.80, Azul 9303. A passagem de correr na proa, Usan 3378, está executando a saída bomba frotti. Gente, tá 3378, dá pra gente estar autorizado uma COG, suba para o nível 370. COG, vou 370 direto, obrigado. COG 303, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, ajustado, azul 9303. Azul 9303, 17 milhas, sudeste de Salvador, reassuma navegação na proa de TPIP. Proa de TPIP, azul 9303. É o Hotel Pestana. Gente, o avião 01 no reporte visual com o Hotel Pestana. Conta lá, Pestana, o avião 01. Estabilizado, 255. Vamos 255, complete a final e chame Torre 118.95. 295. E Chané 6226, desce para o nível 050, complete redução para 2209. 050, nível 2209, 6226. Informação, aguardando pista livre. Guardando 2.0 0.50 0.50, 6.25. Controle, Xené 6141, formação Quebec, passa 2.0 para 1.60. Xené 6141, nossa identificação, foi na para interceptar a chegada em pitch. Vê se mantém a nível de voo 060. Deixa o 060 na Prodianto na pitch, Xené 6141. Siga. Autorizado o táxi, até a intercessão, reporte para ingresso. Pista 17, o Lima Hotel.